Se eu parar pra ver tudo que eu passei, tudo que eu vi, é inacreditável, mas sobrevivi. Tem tanta coisa que eu nem sei, só sei do que aprendi. E sinceramente eu nem me encaixo aqui. Pela paz que eu prego, eu quero é fogo nos filha da puta. Que mata minha raça, ainda acha graça, nós vive essa luta. E nem disfarça, essa é a praga que destrói meus truta. Sempre plantando a de nós, mas nunca assumindo a culpa. O tempo ele nunca parou pra gente se recuperar, certo? Pra gente estancar nossas feridas. Mas sempre continuaram cobrando o nosso 100%, o nosso máximo. Esse é meu vai tomar no cu pra quem não entende isso. Meu compromisso sempre foi comigo desde o início. Sou casada com a madrugada, amante do vício. Ou no estilo livre arrancando sorriso. Meu palco foi viaduto e era a mais. Voltando pra casa, mano, quase sem voz. Revelação com a cara estampada nos jornais. Eu já sabia que esse mundo era pouco pra nós. Se eu olhar pra trás é pra agradecer. Sei que eu só vou ter se eu merecer. A questão não é nem vencer, é permanecer. E eu ainda continuo. Nas ruas de Belo Horizonte, rap debaixo da ponte. Ouro puro, tá ligado, é a fonte. Fortificar na corrente, sendo inteligente com a simplicidade de um monge. Construindo uma história que eu penso, caralho, isso é foda, vai incomodar muita gente. Claro, não ia ser diferente, se tamo aos passos à frente, vai. Eles fizeram de tudo, negando acesso e estudo. Querendo nos manter mudos, se somos reconhecidos, pra eles é um grande absurdo. Querem ser dono de tudo, minimizar nossas dores. Cagam pros nossos valores, esperando um sorriso e um buquê de flores, porra. Minha dose de amor é pra quem ficou. Quando o barco balançou e quase virou. A tempestade veio, mas já passou. Deixando o céu azul e o arco-íris cheio de cor. Até que tô numa versão mais calma. Canto o som que vem de dentro, canto o som que vem da alma. Eu tô melhor assim, dando o melhor de mim. Se eu olhar pra trás é pra agradecer. Sei que eu vou ter se eu merecer. A questão não é nem vencer, é permanecer. Eu ainda continuo.